Portal do Arrocha. Arrocha Love é mais gostoso. O seu polícia, o senhor voltou. Que coincidência vim me procurar. Será que alguém me denunciou? Se por causa do sonho eu já vou desligar. É que hoje eu estou feliz demais, por isso estou comemorando. Se eu polícia essa é a mulher por quem eu vivia chorando. Pode mudar de novo, pode chamar o guis, pode rebocar o carro, eu não me importo com isso. Só não me leve preso, deixa eu explicar. Seu polícia, o meu amor acabou de chegar. Pode mudar de novo, pode chamar o guis, pode rebocar o carro, eu não me importo com isso. Só não me leve preso, deixa eu explicar. Seu polícia, o meu amor voltou pra ficar. Demais, por isso estou comemorando. Se eu polícia, essa é a mulher por quem eu vivia chorando. Pode mudar de novo, pode chamar o guis, pode rebocar o carro, eu não me importo com isso. Só não me leve preso, deixa eu explicar. Se eu polícia, meu amor acabou de chegar. Pode mudar de novo, pode chamar o guis, pode rebocar o carro, eu não me importo com isso. Só não me leve preso, deixa eu explicar. Seu polícia, meu amor voltou pra ficar. Oh, seu polícia, meu amor acabou de chegar. Oh, seu polícia, daqui a pouco a gente vai ser mais. A Rocha Love.